cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Posso não saber quantas ondas há no mar, ou se Deus tirou um dia só para te criar. Posso não ganhar nos jogos, mas vou apagando os fogos. Não sei porquê, só sei que sei, vai ficar tudo bem. Nem penses duas vezes, não há nada que enganar. As minhas convicções não têm margem para falhar. Posso até arriscar tudo, ao teu lado estou seguro. Não sei porquê, só sei que sei, vai ficar tudo bem. Posso ainda não saber das contas o total. Não vejo o futuro numa bola de cristal. Posso não acertar logo, mas vou apagando os fogos. Não sei porquê, só sei que sei, vai ficar. Mais um disco novo, já não é uma estreia, uma vez que João Só já teve a paciência de estar uma vez connosco, já lá vão uns anos, nomeadamente, estamos a reportar-vos aqui a janeiro de 2010, na altura falávamos do seu primeiro álbum. Claro que os álbuns seguintes não passaram aqui em colunas na Rádio Boa Nova, mas por via agora do Até Que a Morte Nos Separe, o João Só permite-nos ter a paciência de nos aturar uma vez mais para falarmos aqui desta sua nova etapa com este seu quarto disco. E claro, vamos falar de outras coisas também, porque pelo primeiro foram acontecendo. Antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliver do Hospital, ainda que virtualmente, João. Oh, muito obrigado. Eu tive aí perto há pouco tempo. Sim, sabemos. Aliás, nós vamos estando atentos àquilo que o João só vai fazendo. Pois bem, João, este disco, enfim, já lemos muito sobre ele. Aliás, foi um disco que foi pré-anunciado com um single que foi aqui massivamente divulgado aqui na Boa Nova. E depois vamos estando atentos àqueles que são os temas que por ali vêm. Mas permite-nos desde já dizer que quem venha a ouvir o disco do João Só, este Até Que a Morte Nos Separe, só pelos singles, vai ficar com um efeito muito redutor. Ou seja, é um disco para ouvir de princípio ao fim. E isso poderá muito ter a ver porque este disco, de algum modo, parece quase, como dizer, que tem um encadeamento entre as músicas. Sim, quer dizer, não é que seja um disco conceptual, sim. Mas é um disco que conta uma história, uma fase da minha vida, e achei que era uma maneira interessante de mostrar isso a quem me ouve através do disco. Pois, este disco foi criado ao longo do ano passado, onde o João Só vem dizendo que é, enfim, o seu tempo de noivado. Naturalmente que a primeira pessoa que poderá ter uma opinião sobre este disco, ainda que suspeita, será a Mafalda. Foi das pessoas que primeiro teve acesso àquilo que ia gravando? Sim, é normal que lhe mostre as coisas também. Vou mostrando a vários amigos e outras pessoas importantes para perceber se estou a ir num bom rumo. mas gostou muito. E também o disco era para ter estado fechado antes do casamento, só que entretanto achei que fazia sentido rematá-lo com umas canções já feitas de casado. Por isso é que o disco durou um bocadinho mais a seguir. Vem que esta vida é para meninos, não ouves que o cantar dos sinos dá o mote à viagem, dá o mote à viagem. Vem passar do estéreo ao mono, dá-me metade do teu sono, junto aos teus, aos meus caprichos, junto aos teus, aos meus caprichos. Vem que até os dias cinzentos nos vão trazer novo alento. Vem comigo passar pelo de mim. Toma o meu coração vadio, vem ver mudar as estações, vem pro quente e vem pro frio. Vem envelhecer ao meu lado, pisar comigo o caminho, velhinha e velhinho, velhinha e velhinho. Vem que até os dias cinzentos trazer novo alento. Vem comigo passar pelo tempo. Vem que até os dias cinzentos trazer novo alento. Vem comigo passar E então, e agora tenho que lhe fazer aqui uma crítica. Sabe que o João acaba por ser um mau exemplo, porque depois todas as futuras esposas e as atuais esposas estão à espera que os maridos façam coisas do tipo. Que nem todos têm esse condão de o conseguir fazer. Estou só a levar a fasquia. Exatamente. Pois bem, mas a verdade é que, para quem conhece os seus anteriores discos e este, e aqui já entra, perdoa-me, uma opinião algo pessoal, julgo que o João aprimorou a sua capacidade de fazer alguns trocadilhos nas letras. Sim, é natural. Com a idade e com as leituras, a coisa vai evoluindo um bocadinho. Portanto, tinha essa percepção, de facto, conseguiu chegar a algo diferente do que eu tinha fazendo. Sim, foi intencional. O lado poético deste disco foi mais trabalhado, intencionalmente. É um disco muito diferente, nomeadamente, do anterior, do Coração no Chão, na sua opinião? Eu acho que, quer dizer, em termos de estruturas de canções, não. Uhum. Talvez o Coração no Chão seja um disco um bocadinho mais... Não é que seja roqueiro... Mas um disco menos polido. Este disco é polido no sentido em que os arranjos foram trabalhados de uma forma minuciosa e ao mesmo tempo não queria que o disco parecesse uma coisa muito, muito, muito produzida. É polido nesse sentido. Quero pensar no que podia ter sido, naquilo que senti teria acontecido entre estas quatro paredes, a tua cadeira vazia. Eu senti naquela fotografia. O facto de não termos vindo a fazer aqui destaques de semana consigo nos outros álbuns permite-nos ter aqui um manancial de perguntas para lhe fazer neste espaço de 5 anos sobre o qual não fomos falando. E tem muito a ver com as suas parcerias, com as pessoas com quem vai gravando, tudo aquilo que foi fazendo. E há coisas que eu não queria deixar passar, nomeadamente porque há algum tempo atrás estiveram aqui como convidados, aqui no caso fazem caso com os Prana, que partilharam consigo um tema no, na sua remistura do álbum, portanto, com o Prana Convida. Esse é um dos factos que temos que comentar. O outro foi o facto de ter gravado um tema também para homenagear os Pink Floyd, portanto, fazer uma versão de um tema dos Pink Floyd a seu gosto. E o outro é, efetivamente, as participações que tem também em termos de concertos, para além da sua vertente de mais, neste momento, televisiva, nomeadamente reporte-me ao canal Q com o Telebaladas. Sim. Este tipo de parcerias, todas elas muito diferentes daquilo dos vários exemplos que lhe dei aqui, são algo que o agrada e foi isso que fez com que o João Só seja hoje em dia aquilo que é em termos musicais? Eu acho que sim. Eu, normalmente, eu, por regra, gosto de aceitar desafios. Em relação aos Prana, é uma banda que eu conheci, acompanhei-os a gravar o segundo disco quando eles estavam em Passo de Arcos a gravar. Entretanto, eles convidaram-me para fazer a música com eles e na mesma semana eles gravaram duas músicas do Até Que a Morte Nos Separe comigo. Há uma canção em que a minha banda eu sou os Prana, que é o Vai Vem. Sou eu, então sou eles e eu a tocar. Não há mais ninguém a tocar. E isso é um desafio engraçado. Também já tinha feito o disco com o Miguel Araújo, de Mendes Não Sou, em 2010. Já foi assim a primeira experiência colaborativa que fiz e foi muito rica também para trabalhar com um músico mais velho que eu e com uma experiência diferente. E isso obrigou-me também a ser um bocadinho mais exigente nas minhas coisas. Aceito os meus pêsames, amor. Já passaram sei lá quantos anos e o teu homem Deus já tem e tu ainda temas criatura. Por isso vai por mim, entra lá nesse comboio, amor. Vai por mim, a cidade não te aceita bem. Vai por mim, não deixes que te aceitem cimento no coração. Cimento no coração. Em relação às outras parcerias, nomeadamente a televisão, foi um desafio que eu não estava à espera. Tanto que o Telebaladas não era para ser um programa de televisão, era para ser um programa de rádio ou podcast. E depois tivemos o desafio de fazer aquilo na televisão e foi muito giro. Não sei se é o sítio onde eu me sinto mais à vontade, mas acho que o programa ficou bem construído e correu muito bem. Pelo menos tenho o condão de fazer uma coisa, que é associar a voz a uma imagem, né? Que muitas vezes não acontece. Às vezes há quem saiba, até já decora as músicas e não consegue associar a quem é que as canta, não é? Isso é um problema em Portugal e não só. Há muita gente que conhece as minhas canções e não sabe a minha cara. Mas isso com os concertos tem mudado. Também com os discos e com o passar dos anos e com a exposição, acho que a coisa se vai dando aos bocadinhos. Não te posso prometer a eterna felicidade. Nos meus olhos vejas sempre toda a verdade. Não quero andar para aqui a gravitar à tua volta enquanto vens e vais. mais sem sair da mesma rota. Este vai bem, não é vida para ninguém. Quem vem e vai não sabe para onde cai. Este vai bem, não é vida para ninguém. Quem vem e vai não sabe para onde cai. Guerras e depois que faça as pazes. Quero muito mais da vida que a distância calculada. Não gosto de trilhos escuros que o coração não invada. Este vai bem, não é vida para ninguém. Quem vai e vai não sabe para onde cai. Vai, não é vida para ninguém. Quem vai e vai não sabe para onde cai. Eu não vou ficar à espera neste vai bem infernal. Que teu coração de pedra ganhe uma forma normal. Este vai bem, não é vida para ninguém. Quem vai e vai não sabe para onde cai. Há pouco aludiu também aqui ao Menos e Só. O Miguel Araújo. Os temas que vinham nesse EP, que também passaram aqui na Boa Nova, passaram e julgo que ainda passam naturalmente, corre o risco de, quando num concerto seu, risco, entre aspas, de virem a pedir temas dessa parceria para os seus concertos? E se isso acontecer, era pessoa para, enfim, fazer à vontade? Sim, eu já, sempre que já aconteceu várias vezes, o Miguel está por perto, ou eu estar perto de um concerto dele, e já fomos tocar aos concertos um do outro, e eu, esta tour ainda não, mas na turnê passada tocava uma música desse EP. Dactilografei as minhas mágoas de amor nas teclas de um computador. Computador que vem escrita nas linhas tortas da minha mão. Num espaçamento normal, entre as linhas certas do meu monitor. Dás-me um nome de tamanho normal para caber em todo o corpo do texto. Aquilo que não tem tamanho, aquilo que não tem formatação. E texto justificado, coisas que não têm justificação. Mágoas de amor serão mágoas de amor, zeros e uns no peito de um processador. Cartas de amor serão cartas de amor, ainda mais tristes escritas em computador. Mágoas de amor na tinta preta do coração. Pois guardo o documento que vai durar até o disco riscar. Mas o que eu lá escrevi já não tem ando. Agora que me apagaste do teu coração, meu coração desconfigurou. Quem dera poder reiniciar. E o computador, coitado, vai sublinhando alguns dos erros. E ainda sugere alterações. Tivesses dito antes ao computador. Mágoas de amor se amou. Zeros e uns no peito de um processador. Cartas de amor serão cartas de amor, ainda mais tristes escritas em computador. Ainda mais tristes escritas em computador. E está na altura de falarmos aqui da criação deste disco, onde uma vez mais tem a participação do Nuno Rafael. É que se deve continuar enfim, esta parceria? Naturalmente há aqui uma comunhão de interesses, naturalmente. Não sei, eu convidei o Nuno Rafael para fazer o Coração do Chão, porque era um produtor que eu admirava muito, uhum. É um tipo que gosta de muitas coisas que eu também gosto, e convidei-o para co-produzir, porque eu também gosto muito para Mora Lácia. E nesse disco foi natural convidá-lo, porque ficámos muito amigos. Ele, entretanto, veio tocar comigo ao vivo. Agora já não está a tocar, porque ele tem 1500 projetos. Exatamente. Por isso é difícil conciliar as agendas. Mas produzimos este disco juntos no meu estúdio. Passámos muito tempo os dois a cozinhar as canções e foi um processo, mais uma vez, bonito. Quero viver todos os dias assim. Quero ter-te ao pé de mim. É tão bom andar para a frente e ver-te tão contente. Como é bom ficar em casa com o sol a bater na janela e à noite na varanda deixar entrar as estrelas. É bem claro e sabes que eu não paro. Apaixonar por ti, dizes que sim todos os dias, e até ao fim dos tempos vou pedir-te para ficares ao pé de mim. Tinha aqui esta pergunta na algibeira, mas vou antecipá-la, porque uma vez que foi referiu a ela. O facto de ter o seu estúdio, isso mudou a sua maneira de criar as músicas? O facto de ter um acesso mais fácil agora aos meios de gravação? Sim, completamente. Eu já estava relativamente independente há uns anos, mas não o suficiente para gravar uma banda inteira. E sempre gravei maquetes em casa e sempre usei coisas gravadas em casa. Já no Coração no Chão houve bastantes vozes e guitarras e pianos foram gravados em minha casa. Mas neste disco foi o processo de poder gravar tudo, e se estivesse mal gravar outra vez, sem aquela sensação de taxímetro do estúdio. Estou mesmo a chegar. Já fiquei o ponto. Tive um dia amiga que nem te conto. Conto-te em casa. Estou mesmo a chegar, estou a passar a ponte e no horizonte já te vejo em casa. Não há nada como chegar a casa, chave na porta, coração em brasa. Não há, não há nada como chegar a casa. Estou mesmo a chegar. Tive um dia de cão. Quero o teu ombro e a tua mão. Jogar em casa. Estou mesmo a chegar. Paro à tua porta. E esta vida torta só se endireita quando subo a escada. Não há nada como chegar a casa, chave na porta, coração em brasa. Não há, não há nada como chegar a casa. Coração em brasa. Não há, não há nada como chegar a casa. O disco de Nascimento Fagulhice, gravado no ano passado, e foi tendo um tema até para anunciar, para que as pessoas tenham noção de que vinha aí um novo trabalho do João Só. E a vantagem de gravarmos agora, portanto, já para sair no início de setembro este programa, é que já permitiu que eu fosse para a estrada com ele, uma vez que o disco está à venda desde maio passado. Sim. O que tem sido a reação das pessoas a este disco? Como é que têm encarado este novo disco? Tem sido excelente. E agora temos o nosso novo single, Próxima Estação, que está... Está aí a bombar nas rádios e é uma canção divertida, tem elementos de eletrónica e tem sido uma experiência gira tocar a canção ao vivo. O mundo é redondo e um dia há de dar a volta. E as pontas soltas vão se atar. Calma, calma, é conselho apressado e não acalma ninguém. Isso de ver só longe não enxerga o que aí vem. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai com incenso. E eu despeço sofrer por antecipação. Pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. O sol brilha, mas nem sempre aquece. E a minha sombra quase já não me conhece. Só é o fim do mundo na minha cabeça. Fogo de artifício a rebentar-me na testa. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai com incenso. E eu dispenso sofrer por antecipação. Pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai com incenso. E eu dispenso sofrer por antecipação. Pé na tábua e fé em Deus até à próxima estação. Quando é intenso, nem lá vai com bom senso, nem lá vai. estação. Há um tema que será sempre naturalmente associado a uma voz feminina em Deporte, um tema que gravou depois com o Luciano Muniz e que efetivamente foi um êxito, que já lemos, o próprio o João não estava à espera de que fosse uma reação tão, enfim, tão profunda como tem sido com aquele tema. Sim, sim, sim. Tem a noção de que este disco poderá ter, eventualmente até por vir a introduzir parceria com alguma ou um dueto, temas que tão bem podem chegar ao público? Não sei, este disco é um disco muito especial. Para mim, quer dizer, claro que é sempre um disco, é um trabalho, é um disco que tenho que fazer, mas para mim era o disco que eu tinha que fazer nesta altura. Eu na minha cabeça já estou. Na minha cabeça não, já estou a pensar no próximo. Porque este disco é um disco, era suposto ser um disco que não era um álbum de 2 anos, tipo, não é um álbum para 2 anos, é um disco que mostra esta fase para fazer a ponte para o que aí vem. Assim, mas não sei se a minha editora me ouve a dizer isto, que era fico um bocadinho assustado. Muito bem, eu vou esperar que ninguém na Valentia esteja a ouvir. Aquilo que eu pergunto, e tem de ver, é o Sorte Grande, de facto, é um tema lindíssimo e que tem esse exponencial naquele dueto. A fórmula do sucesso parece que ninguém a conhece, não é? E, olhando à partida para este disco, há algum que diga assim, gostaria de o, agora passado já algum tempo desde a sua criação e agora de andar a rodar ao vivo, gostaria de chamar uma voz ou outra para cantar comigo? Neste disco acho que não, quer dizer, nunca se sabe, mas acho que não. É um disco demasiado pessoal para estar a envolver outras vozes, mas estou sempre aberto a parcerias e a duetos e acho que é muito rico. E tenho a certeza que o meu próximo disco vai ter muitas parcerias. Esse disco quis fazer a coisa mais sozinho. Já o disco passado também, com o Até ao Fim, e da pensar em fazer um dueto no Até ao Fim. Mas achei que a canção perdia a densidade. Agarrada a ti. Ora bem, há aqui uma fase de desafios para quem passa aqui na Boa Nova. O que João só já passou há 5 anos atrás e que agora vamos repeti-los. São 3, vamos lá, então tenha paciência para nós. Então o primeiro é este. Imagino que o João vem aqui fazer um concerto a Oliveira do Hospital. E que generosos beirões que nós somos, dizemos que pode trazer consigo 2 bandas ou 2 autores nacionais. Quem é que o João só iria convidar? Convidava os Perana e se calhar os Azeitonas. Os Azeitonas, muito bem. A banda onde integra o Miguel Araújo. Já foram nossos convidados aqui, quer uns, quer outros. Os Azeitonas, inclusive, estiveram aqui connosco um pequeno show. Oh, Agora o desafio é outro. Vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, se viram para quem os convidou a dizer: ah, nós não prescindimos ter o João Só no nosso concerto. Então não gostaria que viesse um convite desse tipo? Uma banda internacional. Talvez os Wilco. Em relação ao terceiro, é que este está prejudicado, ainda há pouco referi a versão que fez do tema do Pink Floyd, mas não vamos restringir isto ao espectro nacional. Imagino que vai haver um disco tributo a uma banda nacional. E que pede banda nacional. E que pede ao João Só para fazer uma versão de um tema para entregar esse tal disco. Uhum. Estamos a falar de que banda ou de que autor e que tema seria esse, da sua parte? Sim. Banda nacional, talvez o GNR. Uhum. E faria uma versão do Mortal Soul. Felizmente que a noite sai, ainda bem que a névoa por aí. Estou contente se a luz se esvai, mas sombra invade este lugar. Se um amanhã partido for, tanto amor for, se de horror. As trevas não vão demorar. Estou contente se a luz se esvai. E o céu não fecha sobre nós, resfala-me esta louca voz. Se um amanhã perdido for, ouva-se e pavor. da sétima, Paulo Marinho. Pois bem, agora vamos falar daqui da componente ao vivo. Há pouco falou o facto de ter tido uma boa reação para quanto este disco. Está a passar o verão e vem aí a fase de inverno. Este disco, até porque, como disse há pouco, é um disco muito autobiográfico, é um disco que tem uma boa vibe, desculpe o termo, para apresentar em salas mais, enfim, para um público sentado. Uhum. Vê o inverno a ser assim, portanto, a possibilidade de facto... Sim, eu vou fazer várias coisas diferentes. Vou fazer um espetáculo sozinho, vou fazer outros com a banda, assim um bocadinho à semelhança dos concertos de apresentação deste disco, que foram feitos em auditórios, a pessoas sentadas, exatamente para experimentar o formato. E correu muito bem. Acho que percebi que qualquer um dos meus discos dá bem para gente sentada. É questão de escolher melhor o alinhamento. Esteja só, mas não é fácil estar acompanhado. Pôr o ego de lado é bem pesado. É bom sonhar e fazer grandes planos, mas é difícil calcular os danos. Se errar é humano, erramos até cair o pano. E assim se vai do todo à metade, mais vale cedo que tarde. Vida bem vivida, alma repartida, até que a morte nos separe. Duas cordas atadas por um nó dão mais corda à identidade. E a minha nova metade faz da minha a sua liberdade. Alma nova e cara lavada, vida dividida e multiplicada. Forte é a aliança que vence as tempestades e ainda dança. E assim se vai do todo à metade, mais vale cedo que tarde. Vida bem vivida, alma repartida, até que a morte nos separe. E assim se vai do todo à metade, mais vale cedo que tarde. Vida bem vivida, alma repartida, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. O João foi aproveitando de facto aquilo que era, que são as novas tendências para a divulgação da música, e há que aproveitar todas as montras. E o João teve chamemos-lhe episódios, não é? Para de algum modo vir a divulgar a saída deste Até que a Morte nos Separe. De onde é que veio a ideia de facto de se apresentar só para mostrar o que estava a fazer de facto, e o que era a sua noção deste disco? Não, olha, quando comecei a gravar o disco achei que era importante um bocadinho também para mostrar o ambiente que se via no meu estúdio, de chamar o Filipe Ferreira, que é um amigo meu, para filmar o processo todo. E entretanto, depois para finalizar, fizemos aquelas entrevistas e cantei as músicas sozinho. Foi nos dias que coincidiram com a sessão fotográfica para o disco. E depois ele montou os episódios e acho que o colocava com os dois. Não vou olhar para trás, a ver como se faz. Hoje os tiros no escuro são os passos mais seguros. Não vou, não vou, não quero olhar para trás. Tenho as minhas manias e as minhas avarias, mas não quero ver, vou fazer para saber como se faz. Não vou, não vou, não quero olhar para trás. Sabes, querida, é tudo uma questão de... Há que deixar que as voltas se tornem reviravoltas. Não vou, não vou, não quero olhar para trás. Sou de ideias fixas, não sei bem se acreditas, mas há uma vida nova para inaugurar e eu não vou. Para lá para fora, para mostrar este disco, o que é que é? Enfim, é uma pergunta que eu gosto de fazer aqui a várias bandas, porque é que tem interesse também em mostrar o seu trabalho lá fora. A saída deste disco lá para fora, o que é que pode, enfim, o que é que pode potenciar que outros mercados se abram, que não só o território nacional? Não sei, acho que é um disco acessível de música pop. Uhum. Quem gostar de música pop e de canções redondinhas, acho que se vai identificar com este disco. Se não falar português, que era um bocadinho mais difícil de perceber. Uhum. Mas acho que tenho vários fãs que falam comigo no YouTube, que não percebem as letras e que acham as canções bonitas, por isso acho que pode chegar a muita gente. E porquê é que, enfim, porquê é que no seu caso e de outros bandas nacionais ainda não há uma abertura tão grande, por exemplo, do mercado brasileiro, que, enfim, que nos é afim em termos de língua e que tão difícil tem sido a penetração? Não sei, eu acho que os brasileiros têm tanta música, uhum, que se calhar acabam por deixar de ter um bocadinho de espaço para entrar mais canções na mesma língua. É a única coisa que eu posso concluir, mas acho que devagarinho se está a chegar lá. Então no Fado já se chega lá há algum Sim, tempo. Sim, claro, o António Zambujo. Já começa a haver interesse, uhum, de ter algumas bandas e artistas lá no Brasil. Será por via dessas bandas que lá estão? Reporte-nos em Carminho, tem feito um bom trabalho. Sim. O António Zambujo, por via disso que os próprios... Eu acho possam, que sim, também para... vão dando a conhecer outros artistas, sim. Enfim, assim esperamos, efetivamente. Porque nós, no que diz respeito ao contrário, somos muito mais permissivos para a admissão daquilo que é feito no outro lado do Atlântico. Claro, nós o problema de Portugal é que permite tudo. João, olha, agradeço-lhe a disponibilidade que teve uma vez mais para aqui com a Rádio Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes, se assim Deus permitir, para sabermos aqui o que vai fazendo no seu trabalho. Tenho muito gosto. Agora não podem ser só daqui a 5 anos. Ah, não, não, seguramente não. Vamos falar antes. Um abraço, João. Obrigado por tudo. Um abraço. Até amanhã, como serás amanhã? Quem é que eu vou encontrar? O que é que eu vou descobrir amanhã, quando acordar? Até amanhã, como serás amanhã? Para onde é que te vais virar? Que portas se vão abrir? Em que mundos vamos entrar? Que luz, que sol, que caminho, que manhã vamos trilhar? Que outra água, que outro vinho, que outro dia vamos provar? Até amanhã, como serás amanhã? O que é que em ti vou amar? Sonho com o que tens guardado, para quando o dia raiar? Com que olhos me vais ver? O que é que vais encontrar? O que é que nos vai trazer amanhã? Amanhã por acordar. Até amanhã, como serás amanhã? Quem é que eu vou encontrar? O que é que eu vou descobrir amanhã?